07 autorizado de decolagem oficial no 0,100 graus 11. November, prossiga. Está agora 57 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Solicite diretamente ao controle Ilhéus na frequência 201. Tá, 3:40 autorizado o táxi via. Em frente, Índia Alfa 1895, no ponto de espera com a torre, 1016 no ajuste, tem um ótimo voo, 1175. Índia Alfa, ponto de espera com 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, voo no 642, passa nível 200, chame o centro 12545, alterna 12685. Voo no 642, chamará o centro restrito 2545, 2085 alternado, obrigado, bom final de semana. Obrigado, igualmente. No 715, autorizado a linha de colar pistão no 0,000 graus 12. Aparelho 9809, estabilizado no localizador, já visual. 9809, complete final ILS, chame a torre 1895. Completa com a torre 1895. Obrigado, até. Salvador, bom dia, 9809, da Passaredo, vai passar o externo, trem baixou e travou. Passaredo 980809, vento 00 graus, 1 continua a aproximação, agora não está livre. Ciente, dá-se escuta, 7549, controle 1208. 1208, vou 1715, até amanhã. Tá aguardando. Controle Salvador, 715 da Gol, bom dia. Gol no 715, bom dia, suba o 360, sair da água, vigilância. Livre exceção para 360. 360 na Arbor, o 1715. Frequency 120.8. Report you at start and push gate 11. Roger that. Roger number 09. Sim, prossiga realizando Juliette remota 14, passarelo 9809. Realizando 43, chama o táxi, sim. Já no mesmo um pushback, o Mike Xebra. 2288-1260. Do 17-95, bom dia. Trip 5514 com 52 ao bordo, com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Recife para o táxi. Em frente até a Índia, após prosseguindo até o ponto de espera, no ponto de espera 18.95 para a torre, 1200 no ajuste, 5514, bom voo e bom dia. Autorizado via Índia, pátio, ponto de espera, torre 108.95, obrigado. Mike X-Ray Bravo, no pátio 3, autorizado a iniciar o push no reboque. E após reporte para ingressar no pátio principal, ok? Autorizado o push no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Bom dia, o trip 5514 está próximo à ponte de espera da 10, está pronto. Trip 5514, bom dia, autorizado a linha e decolar, sono 0, vento 100 graus, 129. 5514, autorizado a alinhar e decolar. Salvador, o trip 5514 solicita retorno ao box devido a um problema técnico, não tem finalizado. No 4, o cliente está autorizado o táxi pela pista, vai livrar à direita na taxiway Delta e vai chamar o solo em 121 nesse 19. Está ingressando, autorizado o táxi pela pista, vai livrar na Delta e chama o solo em 219 e 5514. dia, o Trip 5514 está regressando. Livrou. Eita, Trip, pode prosseguir aí, Kilo Pátio 3, observando o tráfego WebJet de... Da versão, observando o tráfego no reboque. Fique só atento, Trip 5514. 5514 para o Pátio 3, está observando o tráfego. Salvador, Delta 3, 1953, informação na posição 8, alta direção Galeão, 3.0. Um minuto, tenho já aprovado 380, 3.153. Prepare a subida da El, mas 2 minutos eu pago a previsão. Gente da Delta 3. Mike X-Ray Bravo, agilizando, tá, pode prosseguir a principal até o portão de número 9. Para cópia. Tá 3, pronto para cópia. Galeão 380, rota via pelo 10, decola no zero, curva direita, no perfil da El, Leda Poste, Leda Bridge, terceira via. 5421, código transponder e controle operinho 20.8. Precisado, 380, da El, Leda Bridge. Apoio 10, curva, pista é 1-0, curva direita, 5-4-2-1, 1-2-0-8, na 3-3-3. Correto, portão 8, time quando pronto, pista lá. Demora, então 3-3-3. the 980 already pushed back in 5 minutes. 5-4-6-4 Correct, 0 approach start and push gate 11 reported. Okay, we reached the push in 5 minutes, I'll call you for push back. Mike, que foi bravo, fica atento ao tráfego da América, não vai interferir, mas fica atento mesmo assim. O mesmo está iniciando o portão 11, o pushback, ok? O Vitor César Cel está suas cópias. Que é uma centena, autorizado, decolando no 7, direita, no perfil da árvore, aborde direto, 5424 transponder, controle 120.8. Táxi agora, torre 1895, ajustado em 1016, confirmando o POV. Claro, chame torre agora para o acionamento da decolagem e vamos. Sim, conquista 180 aprovada, tua cópia. Conquista 180 aprovado, decola da 10, com curva da direita, perfil da árvore, após direto, 5425 transponder, controle 20.8. Podia repetir o nível?